A Rádio Paralela apresenta... Fatos seculares que marcaram o século. Não sei. Que isso? Isso é de uma... É muito apelativo isso, meu Deus do céu. Já começa com essa abertura... Com esse bumbo aí, com um som muito esquisito. Tá parecendo Havaí 5-0. Tá, tá certo. Vamos lá, Maurício. Vamos ao quadro. Vamos lá, Barbosa. Vamos destacar hoje aqui nos fatos seculares que marcaram o século. Ah. A Guerra do Golfo, Barbosa. A Guerra do Golfo. Foi um dos fatos que mais abalaram esse final de século. Sim. Chegou-se a pensar que o mundo entraria na Terceira Guerra Mundial. Menos, Maurício, menos. O auge foi no dia 17 de janeiro de 1991. Quando os Estados Unidos bombardearam o Iraque. Ih, a partir... eu lembro. Cara, o cara voltou. Aí, isso aí foi um rolo danado. Peraí. Aí morre, burro. Companheiro, alô. Companheiro, pera lá. Nós estamos no ar aqui. Ei. Apresentando um quadro. Peraí. Só vem assim. Sem estresse. Então tudo bem. Nada de violência. Não vai ter violência. Nada de violência. Muito prazer. Meu nome é Oscar. Já sei, o senhor já teve aqui. Oscar Chaça. Ah, meu Deus do céu. Sem violência. Nem se lembra que teve aqui. O cara é tão mamado que nem se lembra. Só um minuto, vai em frente lá. Eu só quero atrapalhar. Tá bom, quietinho aí. Eu vou ficar na minha. Bom, vamos lá. O bombardeio americano ao Iraque foi porque o Iraque tinha invadido o Kuwait. Os americanos tentavam tirar do poder o líder do Iraque, Saddam Hussein. Aquele do bigodão. Ah, meu Deus. É isso mesmo. Ô, companheiro. Aquele cara lá é fogo, amor. Fogo, dizem que esse cara é mais nervoso que o Edmundo Animal. Que papo é? Não, olha aqui, por favor, não fala briga comigo, sem estresse. Ninguém vai brigar contigo, não. Sem violência. Tá atrapalhando aqui. Eu tô atrapalhando? Tá atrapalhando. Não, se eu estiver atrapalhando, eu paro. Para então, pô. Eu não falo mais nada. Tá, então, por favor. Eu vou sentar ali, vou ficar na minha. Por favor. Vai lá, não. Ó, fala lá que tá muito bom. Tá, tô fazendo narrativa aqui. Eu vou ficar... O que, o ratinho? Não, o ratinho, rapaz. Vamos lá, fica quietinho, companheiro. Ó, e o mundo buscava uma saída para a guerra que parecia que ia espalhar por todo o planeta. Saddam Hussein, em represália, incendiou todos os poços de petróleo do Kuwait. E eu lembro disso. Mas você não ia ficar quieto lá sentado? Eu vou ficar. Aquilo lá ficou parecendo festa de São João, babá. Festa de São João, rapaz? Cheio de fogueira. Ah, meu Deus. Olha, pegou, lambeu tudo. Tá atrapalhando aqui. Tá atrapalhando? Então, peraí, sem violência, sem estresse. Meu Deus do céu. Não, boa. Eu tô gostando dessa história aí. Então, o senhor fica quietinho, ouve a história do Maurício. Vou ficar quieto aqui. Ô, seu Oscar Chassi, o senhor tá atrapalhando. Nós estamos aqui apresentando um quadro com os fatos mais importantes do século. Não. Estamos ingressando aí no terceiro milênio. Tá querendo fazer um balanço, o senhor está prejudicando aqui, isso mesmo. Não, tá tranquilo, sem estresse, sem violência. Então fica na sua aí, por favor. Não tá mais aqui quem falou. Mas o senhor tá aí, então fica quietinho. Senhor Barbosa, eu quero que caia um raio na minha cabeça. Se eu voltar a abrir minha boca. Ah, meu Deus do céu. Sem violência. Posso continuar então aqui? Peraí. Só não quero atrapalhar. Vai na fé, Maurício. Mas a tensão no Golfo Pérsico não diminuiu. O governo americano queria de qualquer maneira tirar Saddam Hussein do poder. E os bombardeios prosseguiam. E o mundo entrou em pânico quando Saddam Hussein anunciou que também tinha uma bomba atômica. Só vou falar uma coisa rapidinho aqui. Vai ver que foi o Enes que vendeu pra ele a bomba. Enes vendeu a bomba pra ele? Esse Enes tá cheio de bomba atômica. Para com isso. Pode crer, olha. Tá tranquilo. Para com isso. Sem estresse, sem violência aqui. Tá trabalhando. Olha aqui. Os dois são igual carne e unha, tá? Que isso? É o babu do Enés, o outro é bigodudo do Saddam Hussein. Tá bom. Eu tô atrapalhando. Tá. Então, pra finalizar aqui, vai na fé. Deixa eu mandar um beijo pra minha esposa. Que mandar beijo pra esposa? Ô, seu Oscar, acabou, tá bom? Ô, Laura. Acabou com a minha paciência. Ô, Laura, bota uma rádio. Paralela.